somos nós, que anda sem parar pelas ruas da cidade sem saber aonde vai chegar. Vou te falar, sozinho cê não acha nada, por isso eu tô sempre junto com o meu aliado. Sangue bom, número um, verdadeiro, és o meu salvador, digno guerreiro, que me dá paz nas ruas onde passo, transforma em coragem o drama que eu trago. Me deu a liberdade e não me cobrou nada, resgatou minha vida, me fez sua morada. São várias vozes e uma luz, o leão da tribo de Judá que nos conduz. São várias vozes e uma luz, o leão da tribo de Judá que nos conduz. São várias vozes e uma luz, o leão da tribo de Judá que nos conduz. MC Kings bem mais feliz, tô na cena na moral, com os manos se expressando tipo coral. Na sua voz não morre, tá igual a esperança, quem passinho em passinho, todo mundo entra na dança. É o troco da diva que entrega o momento, mesmo rouco louvo a Deus. Os meus pensamentos, o céu cinza, mais tarde o sol brilha, com a prece meu tudo posso naquele que me fortalece. Uma luz existe pro mundo que eu manjo, e essa mesma luz que me protege com os sete anjos me faz avistá-lo. Abençoa os freestyle em comum, e o som de todo mundo ao mesmo tempo fica um só. É lindo presenciar a parada de perto, isso mostra que estamos no caminho certo. Família é nóis, sempre na maior, a nossa voz vai quebrando as muralhas de Jericó. São várias vozes, uma luz, o leão da tribo de Judá que nos conduz. São várias vozes, uma luz, o leão da tribo de Judá que nos conduz. Igor Juan, eloquente, tô aqui para rimar. Com várias vozes, uma luz sobre o leão de Judá. Pregar o evangelho, esse é o meu papel. Dar a Deus maior oferta do que deu Caim. Mesmo que morto, ainda fala como exemplo de Abel. Deixar na terra o fruto do dom que Deus deu pra mim. Vamos lá, irmãos, vamos dar as mãos e gritar um por todos, todos por um. Me deixa explicar esse grito de guerra. A quem não entendeu, cumpriu sua parte numa cruz. Um por todos sofreu, cabia nós fazer a nossa parte. Todos por Jesus, sendo o sal da terra e do mundo a luz. Ligue os holofotes, dando honra a quem tem por isso. Não na nossa direção, mas na direção de Cristo. São várias vozes, uma luz, o leão da tribo de Judá que nos conduz. São várias vozes, uma luz, o leão da tribo de Judá que nos conduz. São várias vozes, uma luz, o leão da tribo de Judá que nos conduz.